cachaça no bar. Você tem o tempo que quiser, e você aceita o que vier, menos solidão. Me promete tudo outra vez, na esperança louca de um talvez. Me basta a ilusão. Só te peço o brilho de um luar. Só quero um sonho pra sonhar, um lugar pra mim. E eu só quero um tema pra viver, verso de um poema pra dizer que eu te aceito assim. O que eu sei é que jamais vou te esquecer. Todo dia no meu coração, deixa a saudade nada mais. Por que é que os corações não?